sabia da última. Aquela vaca tá linda de cabeça. Já estão cansados de ouvir tanta fofoca andando por aí. Tem gente que pensa saber de tudo e se acha no direito de falar o que quer. O mexerico da Candinha já virou manchete. A fofoca tá contigo, agora é comigo. É muito fácil falar quando não se faz nada. É por isso que eu canto, canto sem parar. Quando é que vão parar com tanta fofoca? Onde é que vão parar falando desse jeito? É tempo de calar. Fofoqueiro, tiru-tiru-tiru. Fofoqueiro, tiru-tiru-tiru. Fofoqueiro, tiru-tiru-tiru. Fofoqueiro, tiru-tiru-tiru. Meus ouvidos, meus miolos já estão cansados de ouvir tanta fofoca andando por aí. Tem gente que pensa saber de tudo e se acha no direito de falar o que quer. O mexerico da Candinha já virou manchete. A fofoca tá contigo, agora é comigo. É muito fácil falar quando não se faz nada. É por isso que eu canto, canto sem parar. Quando é que vão parar com tanta fofoca? Onde é que vão parar falando desse jeito? É tempo de calar. Fofoqueiro, tiru-tiru-tiru. Fofoqueiro, tiru-tiru-tiru. Fofoqueiro, tiru-tiru-tiru. Fofoqueiro, tiru-tiru-tiru. É gostoso quando a gente quer compartilhar momentos de amor que vem do coração. Se soubesse quanto dói falar mal de um irmão, correria até ele pra pedir perdão. Quando é que vão parar com tanta fofoca? Onde é que vão parar falando desse jeito? É tempo de calar. Sabendo da última.